eu vou te pegar. Amor, na moral, a GDM é de Cajeal. Tá fazendo nada, tá de bobeira. Fica comigo a noite inteira. Fazendo nada, tá de bobeira. Fica comigo a noite inteira. Esquentou?